E saudade do prega da caroba, papai. Mais amores. Olha a bachata, filha. Tá rolando um boato que você me traiu. Tem até foto, todo mundo viu. Mesmo sendo pelo com pelo, eu ainda duvido. Lá no grupo do famoso, toda hora alguém comenta: traição é coisa boba, é o amor que alimenta. O que eles não sabem é que eu faço terapia. Tô mandando lá no grupo o resultado da perícia. Eu não sou corpo, não. Se rolou traição, me explicou o psicólogo. E pra ser corno tem que ter dois chifres. Então nesse caso eu sou só unicórnio. Eu não sou corno, não. Se rolou traição, me explicou o psicólogo. Que pra ser corno tem que ter dois chifres. Então nesse caso eu sou só unicórnio. Pega a visão, meu parceiro. Se é corno uma vez só, você não é corno. Você é unicórnio, meu irmão! Portal do Arrocha. Lá no grupo do famoso, toda hora alguém comenta: traição é coisa boba, é o amor que alimenta. O que eles não sabem é que eu faço terapia. Tô mandando lá no grupo o resultado da perícia. Eu não sou corno, não. Se rolou traição, me explicou o psicólogo. Que pra ser corno tem que ter dois chifres. Então nesse caso eu sou só unicórnio. Eu não sou corno, não. Se rolou traição, me explicou o psicólogo. Que pra ser corno tem que ter dois chifres. Então nesse caso eu sou só unicórnio. Rolou traição, me explicou o psicólogo. Tem que ter dois chifres. Então nesse caso eu sou só unicórnio. Que pra ser corno tem que ter dois chifres. Então nesse caso eu sou só unicórnio.